usando o podcast fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Outra história que eu ouvi conta o porquê dos brancos serem muitos. Disse que Nyanderu pediu para o primeiro Juruá, branco, e o primeiro Guarani escolherem entre o Petiguá, que é o cachimbo, e um saco de dinheiro. O Guarani ficou com o Petiguá, para poder se comunicar com Nyanderu, e o Juruá ficou com o dinheiro, para possuir, consumir e acumular coisas. Por isso os brancos são tão poderosos e numerosos nesta terra. Mas seu domínio está restrito a ela, já que não tem acesso às aldeias celestes dos imortais como aqueles que escolheram o Petiguá. Valéria Macedo. A solidariedade indígena está fundada em princípios que não são os princípios do confronto. Não são os princípios da revolução burguesa, da revolução moderna, são povos tribais. Eu costumo dizer que as sociedades indígenas são sociedades de alianças. Essas alianças se estabelecem pelo casamento, por comungarem o mesmo espaço de caça, de colheita, de pesca, por terem cantos, expressões e ritos que se assemelham. Essa solidariedade está marcada profundamente por uma expectativa em relação à vida e com relação ao entendimento do mundo, mas ela não supõe isso que modernamente chamam de solidariedade política. É diferente, é uma solidariedade que está vinculada muito mais a uma origem, a uma memória da origem do povo. A questão da solidariedade entre os povos indígenas deve ser pensada com muito cuidado, porque são sociedades de aliança por excelência, mas não são sociedades que acatam ou que aceitam a dispensa da sua identidade na formação de uma massa. A política moderna pensa esse negócio de solidariedade de todo mundo junto. As sociedades tribais pensam a solidariedade dentro das diferenças, dentro da identidade de cada um. Então, pensar a questão da solidariedade indígena na perspectiva latino-americana seria circunstanciar a uma região geográfica uma realidade que é cultural, que é ética, que é histórica, que é mítica, que é cósmica. Para os povos indígenas, não existe a América Latina. Para os povos indígenas, existe um universo. Ailton Krenak. Saudações anarquistas, galera. Aqui é a Dance, e junto com o Rei Plebe, nós fazemos o Fagulha Podcast, um podcast anarquista. Hoje nós estamos aqui com Luiz Salvador, também conhecido como Saci, cacique, liderança caigangue. E também com o cacique André, liderança Guarani, e com a antropóloga Clementine, para conversar um pouco sobre retomadas de terras indígenas e Enfim, sobre a luta, um pouco sobre a luta dos povos indígenas nesse mês de abril, que é um mês de luta para e visibilidade das lutas indígenas. A gente queria, então, primeiro agradecer a vocês por, né, conversarem com a gente, por terem tirado um tempo nesse, né, para poder ter esse diálogo. Então, a gente fica muito grato, muito feliz por vocês estarem aqui. Então, se vocês puderem começar se apresentando para a gente. Meu nome é Luiz Salvador, né, Cacique Saci, né, sou na terra indígena Rio dos Índios, município, né, mais pequeno do estado, se chama Vicente Dutra, Rio Grande do Sul, né? Tô na retomada da terra indígena do Rio dos Índios, né? Faz mais de 33 anos que os índios ocuparam, né? Ela foi declarada como terra indígena e depois foi demarcado pelo ministro da Justiça de Brasília. Diz que avançou bastante nos últimos anos, né, a demarcação de Vicente Dutra, mas com muitas mobilizações, né, com muito companheirismo. Né, e esse novo governo entrou com processo aí para não demarcar mais as terras indígenas no Brasil. Né? Então, acho que isso também está atrapalhando as mobilizações, está atrapalhando o direito dos povos indígenas, direito de cidadania, né? E direito dos pequenos agricultores está sendo negado por esse governo. Então, nessa manhã, meu bom dia, companheiros, né? Bom dia aí, a galera aí, importante, mulheres, nessa jornada aí para nós poder estar dialogando e falando um pouco da situação dos povos indígenas no Brasil. Também me atuo como movimento indígena no estado, né? Coordeno movimento nacional e movimento, né, estadual. Então, meu bom dia a todos aí. Sou André Benite, sou cacique da aldeia Caguiporá, Mata Sagrada. Retomada da Mia Guarani, Maquiné, Rio Grande do Sul. Olha, não estamos aqui no Lami, acompanhando esse movimento, né, que foi invadido, né, pelo não indígena, área indígena, aldeia, né, que a aldeia não está regularizada, né, mas tem tudo estudo, né, antropologia, da FUNAI, de outros órgãos envolvendo, né? Então, acho que a maioria sabe a área indígena, né? Só que como a gente está parado, e acho que, não sei, eu vou tentar misturar meio tudo, sabe? Porque a gente não tem como falar específico, assim, sabe? Por exemplo, hoje temos governo, né? Nosso presidente, né? Que não está nem aí para os povos indígenas, para ninguém. E, além disso, né, chegou a pandemia, outros problemas que muitos não indígenas aproveitam em cima disso, né? E estamos aqui, né, acompanhando esse movimento, tentando afirmar essa aldeia, né, da Potê, aqui no Lamin. E estamos acompanhando, estamos ajudando, nós estamos aqui. Mais de 5 aldeias, né, diferentes, né, diferente localização, né, município. Estamos aqui, né, vamos ver o que vai fazer a autoridade também para resolver, né, porque aqui na comunidade precisa resolver, né. E vou tentar falar um pouco da retomada, né, de Maquiné que a gente fazia, né, já faz 4 anos, né. Essa retomada, que a gente está dentro do território, né? Mas nossa presença já fazia muito tempo, né? Do nosso mais velho, né? Maquiné é conhecido dos passagens dos Guarani. Então, Maquiné já é conhecido mais de 100 anos, assim, sabe? Então a gente estava lá, né, acho que a maioria, mesmo não saber detalhadamente, a maioria sabe o nosso problema, o nosso sofrimento, né, dos povos indígenas em geral, assim, principalmente Guarani, porque Guarani é mais pacífico, né, mais com conversada, né, sabe? A gente não tem costume de enfrentar, confrontar com não indígena, sabe? Então a gente sempre ficamos esperando, né, principalmente da autoridade, da FUNAI, do Estado, né, oferecesse um lugar, espaço para nós, para a gente sobreviver, para manter nossos filhos, e manter nossa cultura, nossa língua, né? Só que passamos muito tempo, né, esperando, e ninguém oferece, nem nunca vai oferecer se a gente esperar. Então, família do local, ali de Maquiné, a gente sentou, conversou, né, para fazer esse movimento, né? Esse movimento não foi grande, mobilização, não é uma, digamos assim, que a gente nem tinha planejamento que assim grande, né? Bom dia a todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Clementina, como se falou antes, eu sou antropóloga, também integrante do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas Tradicionais, né, que vem acompanhando algumas das retomadas indígenas, né, principalmente Caigang, e também a chegada dos indígenas Warao, né, da Venezuela, aqui em Porto Alegre. E, bom, que bom que a gente está junto para trocar uma ideia, né, sobre essa questão das retomadas, sobre os direitos dos povos indígenas, enfim, estamos juntos. Muito massa. Bom, vocês já falaram o termo retomada aí, né, e, bom, eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem o que é, né, uma retomada, né, então vocês podem comentar um pouquinho o que são as retomadas de terras dos povos indígenas? Posso falar? Por favor. Então quero dizer para aqueles que ouvem nós, né, que na verdade, né, quando o português chegar no Brasil, né, acho que todo mundo conhece, houve desmatamento total no Brasil, né, houve destruição às terras indígenas no Brasil, não pelos índios, mas pelos europeus, né, hoje nós inserimos junto. Então isso também trouxe, né, não igualdade social, houve transtorno para a população indígena, né? Transtorno é quando tira uma árvore, já está tirando a vida social do povo indígena, né? Tirou tantos hectares de mato, já está tirando a vida social do povo brasileiro. Porque se você hoje destruir uma mata, que é nosso Brasil, no caso, estaria já tirando uma vida social daquele povo que vive hoje. Hoje, se obrigamos dentro da lei, né, 88 diz, né, buscar seus direitos, né, direito da demarcação das terras indígenas. Então, 88, quando a gente começou, porque antes de 88... nós inseria nas terras do governo que nós não podíamos sair de lá. Nós era que nem prisioneiro, no caso. Né? Se chamava panelão. Né? O que, que é panelão? Nós trabalhava como escravo do governo, antes de 88. Né? Nós trabalhava como escravo e como, né, como qualquer animal. Nós era tratado como qualquer animal, né, no caso. Né? Então, isso trouxe muito prejuízo total para os povos indígenas. Né? Após 65 a 75, após da retomada de Nonoai, né, aí que o cacique Nelson Xangré retomou no Noaizão, que hoje nós temos mais de 22 mil hectares só de mata nativa, né? Lá tem araucárias, várias madeiras, né? Então, isso para nós é vida, né? E a vida da humanidade. Ao redor de nós, nós temos águas termais, águas boas, que facilitam a vida social, né? Hoje o município, 5 municípios daquela região são abastecidos pela água daquele mato de 22 mil hectares, né? Que é a mata nativa, né? São abastecidos, então se chama vida social do povo, né? Daquele povo, né? Não só povo indígena, mas também a sociedade civis, né? A sociedade civil são beneficiados pela essa água. Então, o momento é agora. O momento é de nós compartilhar a vida, né? Todo mundo compartilhar, dizer que as terras demarcadas são importantes sim para a sociedade, sim, porque ela não traz nem prejuízo para a sociedade. É um direito, né? Se o governo acha que o agricultor tem que estar produzindo, tem muita terra devastada pelo governo e são muito poucos que tem um monte de terra e um sem terra, né? Então, não só povo indígena, mas toda a sociedade, né? Esse dever do governo, esse dever do político que está inserido no meio de nós, que está, por exemplo, negando o direito social daquele, né, daquele povo que precisa ser indenizado, que precisa, né, sobreviver, no caso. Principalmente quando se fala de pequeno agricultor. Nós não estamos querendo expulsar ele. Nós queremos que, mal a pena, que o governo olhe para eles, olhe com carinho, dizer para eles que essa terra tem dono, essa terra é do povo indígena. Então precisa respeitar esse 88, né? Diz assim, né? A terra é da União, a terra é demarcada para os povos indígenas. Mas assim ele não está sendo respeitado, no caso, pelo esse governo que está aí, né? Bom, obrigada, Ceci, né? Por esses esclarecimentos. E, na verdade, sim, eu gostei muito da parte que tu falou do ECPI. Eu acho muito importante, né, quando a gente começa a falar de retomadas, fazer um reconto histórico, né, um pouco que tu fez, tu traz a questão do Serviço de Proteção ao Índio e de como ali se implementou, né, um sistema de exploração dos indígenas e de uma tentativa de nacionalização, né, deles, né, no sentido de tentar torná-los brasileiros e trabalhadores. E como isso deixa suas feridas também, né, no corpo, na memória, nas práticas, etc. E como, afinal, essas retomadas, elas tentam subverter tudo isso que foi imposto, né? E nesse sentido, quando vocês perguntam, né, que são as retomadas indígenas, né, ou também às vezes chamadas de autodemarcação, eu diria que são, né, ação direta de caráter anti ou decolonial, né, de parte, né, das comunidades indígenas que buscam recuperar o que lhes foi roubado historicamente, né. Eu me lembro, tem o Tonico Benítez, que é Guarani Kaiowá, que também é antropólogo. Ele traz, né, que para os Guarani tem um conceito para a retomada, que é Jake J, não sei se pronuncio bem, mas Jake significa entrar, ocupar, enfrentar e afrontar, e J novamente. Então tem essa ideia de recuperar o que foi roubado, né, historicamente. E nesse sentido, né, as retomadas não é apenas a terra que se recupera, você busca recuperar com ela o que eu comentou Saci também no início da nossa conversa, antes de gravar, né? Toda uma série de relação com o ambiente, né? Uma série de práticas sociais e rituais que vem retornando à terra junto com o povo que a recupera, né? Eu acho que o Saci também pode comentar com mais detalhe sobre esse processo, já que também a terra indígena Rio dos Índios, né, Cangaguayera, é uma retomada, que essas retomadas também são processos, né, não é uma coisa de uma vez só, é uma coisa que vem se construindo aos poucos, se tecendo articulação e interação com as pessoas que participam desses movimentos. Você citou também a importância das pessoas que estão envolvidas, né, que não todos são indígenas, mas que ajudam também a construir esses processos de libertação, digamos, né, de subversão da colonização, da colonialidade, né? Então, eu resumiria assim, aí teria muito mais para falar. Eu acho que uma coisa importante é também ver, né, de que essas retomadas não surgem da nada. Ela vem de um processo de violência, de um processo histórico de dominação que, em algum momento e durante muito tempo, se busca subverter, né? Se busca romper com isso. E a retomada de Nonoai, que o Saci citou nos anos 70, foi um dos primeiros marcos, né, de dizer, não, basta, a gente não se submete mais e recuperamos o que é nosso, e expulsamos os invasores. E aí, nos anos 90, tem outra etapa de retomada, né, que busca recuperar nos Kaigan, que estou falando mais, né, que se busca recuperar territórios que foram expropriados pelo governo dos anos 60, né, principalmente o governo Brizola, e se recuperar esses territórios. E hoje, a partir dos anos 2000, temos uma terceira etapa de uma multiplicação, inclusive, de retomadas em todo o Rio Grande do Sul, né, isso tem que mencionar, se multiplicam essas retomadas. E elas são muito... Têm um caráter ainda mais potente, me parece, porque se busca romper também com essa ideia, me parece, da reprodução do capitalismo, né? Se busca recuperar os Kuya, que são os xamãs, né? Que eles buscam... Estão presentes nessas retomadas, ajudando a pensar, a construir e também a desenvolver práticas dentro do território, né? Eu acho que o Saci pode complementar minha fala sobre isso, se ele concorda. Eu vi isso na retomada de Canela, por exemplo, e em outros vários lugares, né? Onde é isso, além da terra, se retornam também as lideranças espirituais, né? Que antigamente eram as lideranças políticas também, mas depois a gente pode aprofundar. Sim, né, Clementina, eu acho que citou muito bem, né, eu acho que a espiritualidade, né, a espiritualidade do povo Kaigang, né, ela vem antes dos europeus chegar no Brasil, né, eu acho que estava um pouco isso, e começaram a fazer loteamento, né, eu acho que citou muito bem o Brizola. Além disso, né, retomado, colocado os índios nas estradas, na beira das estradas, jogando e também colocando já loteamento dos pequenos agricultores em cima de uma área que já era deles, no caso, né? Porque se você dizer hoje na nossa região, por exemplo, até Frederico, Caiçara, Iraí, eles estão territorialidade diante, em cima de umas terras indígenas. Se você pegar todo o mapeamento que está hoje no município, declarado hoje como município, na verdade foi invadido totalmente para desmagar a língua materna, né? E sorte, eu acho que Deus olhou um pouco para nós e conseguimos, né, conseguimos dar a volta, né? Onde é que começamos a retomar aos poucos os pedacinhos que restou do governo, né? Vicente Dutra é um pedacinho que restou do governo, né? Que nós busca, né? Hoje, espiritualidade, para você ter uma saúde melhor ou uma vida social digna dos próprios Kaigang, a demarcação hoje é fundamental para os povos indígenas, dentro da lei, né? 82, 88 já diz bem claro, né, que as áreas onde é que os índios, conforme a numeração dos povos indígenas, que não tenha mais espaço, que eles tenham a buscar mais daquilo que eles estão em cima daquela área. Seria mais um pedaço que os índios querem. Por quê? Por causa do número, porque o crescimento do povo caiganga é enorme hoje no estado, né? Então, na verdade, essa demarcação, espiritualmente, ela significa muito, muito mais daquilo que o não indígena conhece a gente. Né? Eles acham que os índios não têm espírito de vida. Temos, sim. Né? Se nós recuperarmos hoje Vicente Dutra, nós teríamos milhões de pessoas que nascem em roda dessa área, seria uma vida total, vida digna. De clima, né? A clima seria melhor daquilo que a gente vem pensando, né? Então, por isso que a demarcação é muito importante para os povos indígenas, não só para o povo caiganga, né? Porque aqui na nossa região tinha três na nossa região tinha três por três tribos diferentes. É o povo Xoclém, povo Guarani e povo Caigangue da nossa região. Fora aqueles que foram extintos, na verdade. Né? Então, muitos foram mortos. Na nossa região, foi uma aldeia dos Guarani totalmente destruída pela história, né? Pela história que a gente tem hoje. Né? Principalmente o povo Guarani. Né? Aí foram jogados os Guarani lá para a banda do... Né? Nas praias hoje, por que que os Guarani estão mais lá no, né, nas areias? Porque foram expulsos dos seus próprios territórios. Eles não conseguiram sobreviver ali, né? Então, acho que os índios mais que aguentaram a colonização do próprio governo em cima de umas terras indígenas foram o povo caiganga, né? Por isso, acho que são o terceiro maior povo do Brasil, né? O mais grande que tem hoje no estado, pega do sul de São Paulo até Rio Grande do Sul, né? Então acho que citar isso um pouco para vocês. Obrigada. Eu acho também o pessoal, às vezes não conhece, as pessoas não conhecem muito, né, o Rio Grande do Sul, e tem aquela ideia, né, de que no Rio Grande do Sul não tem índio, só tem, não tem negro, só tem branco, né, e tem todo o papel da própria colonização, né, italiana e alemã, que o governo, justamente nessa área onde está a cidade é hoje de Vicente Dutra, enfim, que foram muitos colonos, né, que vieram trazidos, e terras que foram demarcadas pelo próprio governo, que foi tomado os índios pelo próprio governo para fazer assentamentos dos colonos também, e depois de filhos de colonos, né, aconteceu parecido também com comunidades quilombolas na região ali de Sertão, por exemplo, tem a comunidade de Arvim e de Mormaça, né, que foi uma, também foi, foram terras que foram tomadas dos quilombolas para assentamento de segunda geração de colonos, né, de ascendência italiana, enfim. E não sei se depois se a Ci quiser comentar um pouco sobre isso, né, mas também a gente queria perguntar um pouco assim, por que que vocês já estavam falando um pouco dessa questão da espiritualidade, da questão da ambiental, né? Então, falar um pouco por que a luta pela terra é central para os povos indígenas, né? Porque a gente sabe que a relação dos povos indígenas com a terra, ela vai muito além dessa ideia de propriedade ou mesmo de posse, né? Que é uma ideia de conviver com a terra, não só... Né, de ser dono daquela terra, né, de conviver com a terra, né, viver na terra, né, então é uma ideia de terra que ultrapassa muitas vezes essa ideia que, até a própria ideia de demarcação mesmo, né, que é uma, a própria ideia de demarcação é um limite que o Estado coloca, né, esse pedacinho aqui vai ser a terra indígena, né, e como isso não contempla muito as formas de divisão dos povos indígenas. Então, por que que o que que é a terra, né, para os povos indígenas, e por que que a luta pela terra é tão importante? Tá, vou tentar responder, assim, meio em geral, assim, não é específico dos Guarani, mas... Pode ser. É o seguinte, a terra, todo mundo sabe que sem terra ninguém vive, né? Nosso povo indígena, mas, assim, quem está em cima dessa terra no mundo precisa da terra. Não é só os povos que precisam da terra. O não indígena para construir as fábricas, mercado, qual precisa? Precisa da terra. E nós, nossos povos, principalmente Guarani, nós temos conhecimento, sabedoria, que a gente precisa da terra para sobreviver. Que nossa vida, quem está dando a nossa vida, né, é a terra. Saúde, alegria, felicidade, né? Alimentação é a terra. Porque ninguém vive sem terra. Então, isso que acho que não indígena, ele não consegue entender cada povo, cada um, seu pensamento. Né? Ele não consegue respeitar. Acho que não indígena não consegue respeitar a diferença dos outros. Né? Então, nós, principalmente, nós precisamos terra para construir nossas casinhas, nossas plantações, né? Para as crianças brincar. Então, eu acho que não indígena, ele não consegue respeitar, sabe? Então, fundamental é principalmente para os Guarani, né? Apesar de não é só para Guarani, mas para o Guarani é a terra. Quando a gente não tem área, digamos assim, área, espaço, para a gente se instalar, a gente não consegue viver. Vou tentar chegar no passado, assim. Por quê? Porque a gente estava aqui, nossos povos, né? Nosso antepassado estava aqui antes de não indígena chegar do Europa. Aqui não foi descoberto, né? O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi, digamos assim, que o Brasil foi invadido. Invasão aconteceu esse dia, uns 500 anos atrás. Mas quem começou a fazer invasão é o Juruá, que não é indígena. E hoje, esse tudo não indígena que fizeram por nossos antepassados, por nossos parentes, colocaram em cima de tudo de povo indígena. Hoje em dia, quando a gente procura o espaço, quando a gente tenta fazer aldeia, criar aldeia, ele sempre fala que nós somos invasores, né? E nesse momento que aconteceu, que os europeus chegaram, os portugueses chegaram aqui no Brasil, os Guarani, os povos, cada povo que existe hoje aqui no Brasil já estava aqui. Então o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? Então, por isso que é frase, digamos assim, que é uma frase, um nome, as palavras de você, é muito importante a gente dizer e explicar o que é retomada. A gente não está invadindo, a gente não está entrando, sabe, dos outros. Nós estamos entrando porque é nossa. É nossa. Já era nossa, então a gente está só apenas, nós estamos voltando para casa. Por isso é retomada, porque tomaram de nós. E nós temos que retomar para a gente viver, para sobreviver. Então, por isso é retomada. Só que cada tempo, né? Cada tempo é tempo. Cada luta, cada espaço é outro espaço. Por exemplo, nossa luta já vem há muitos anos. Desde que os portugueses e espanhóis chegaram aqui, a nossa luta começou ali. Né? Nós estamos continuando, a gente não está começando agora fazendo luta. Então, acho que retomada é muito importante, porque cada espaço, cada lugar que é nosso, Guarani, principalmente, pisa, ele sabe onde está pisando. Nós sabemos que onde passaram nosso parente, né? Nós temos história, a gente não tem história no livro, no documento, mas nós temos na nossas cabeças, no nosso coração, na nossa sabedoria. Então, cada espaço, né, hoje em dia, que onde está instalado os Guarani, ele sabe que é dele, né? E também falar um pouco do espaço público, principalmente da área estadual, né? Onde é área estadual, que ele se adona. Eu sempre digo assim, o Estado se adona, não é dele. E nunca será dele, porque não é o Estado que criou essa terra. Então, a gente sabe, porque onde é lugar mais produtivo, mais bonito, onde tem mais espaço, onde é mais terra bonita, ele se adona. E hoje, por exemplo, por isso, principalmente eu vou falar da área que a gente está ali, que é a antiga FEPAGRO, né? Então, ele se adonava. Antes de FEPAGRO funcionar, os Guarani já estavam lá, passando, né, se acampando, plantando, colhendo, né, tirando matéria-prima, assim, para trabalhar, artesanato. Né. Então, nossa história já está lá. Só não indígena chegou lá e expulsaram tudo, né? Ele se adona. Então, como a gente não tem, digamos assim, que a gente não tem armas como ele tem hoje, a gente não tem como enfrentar, porque a gente não tem arma hoje como funciona. O que é arma para nós e para ele principalmente? Caneta, computador, sabe? Que antigamente, no começo de chegada de não indígena, ele chegava matando de arma de fogo, né? Mas hoje em dia a matança está continuando, só que é diferente. Ele não chega mais a matar assim com a espingarda, mas ele mata com computador, com caneta, com a assinatura dele. Ele nega, né? Os governos estadual, federal. Porque o órgão, ele nega nosso direito, ele não quer respeitar, ele está matando os povos. Isso que está acontecendo aqui, por exemplo, eu vou tentar falar um pouquinho o que está acontecendo aqui no Lamin. Essa área já tem trabalho, estudo, né, para ser demarcados para o Guarani. Mas está parado, tudo está parado. Como está parado, o não indígena ele aproveita. E nós estamos aqui tentando ver com autoridade, com o Ministério Público, com o FUNAI, sabe? Para tentar expulsar, ou seja, tirar do nosso espaço. E o que aconteceu? A gente sabe também lei do não indígena, como funciona. A gente sabe disso. Porque nós vivemos junto também hoje em dia. Nós temos nossa cultura, nossa língua, nosso modo de viver dia a dia, nosso entendimento, nossa visão, nós temos isso. Só que nós estamos vivendo junto com os indígenas. Nós temos que se lidar com o mundo de hoje. Nós temos que falar na língua de português, nós temos que assinar, nós temos que descobrir a lei, como funciona, para respeitar um ao outro. Né? A gente sabe se lidar com isso. Mas se a gente contar com isso, nós não vamos fazer nada para nós. Porque lei é muito devagar. Por exemplo, aqui, nós estamos aqui fazendo um movimento para tentar tirar imediatamente o não indígena que invadiu a área Guarani. E aí vem a pergunta do direito, sim, da lei. Chega, pergunta, o que não indígena está fazendo, está ameaçando, né? Não, ele chega aqui tranquilo, ele nem chega aqui da família e intimidar nem nada. Ah, então não é para resolver agora, não é para imediato. Porque não está fazendo nada, nem os Guarani não estão levando nem ameaça. Né? Então, eu acho que lei, a gente respeita a lei, só que lei está muito devagar, principalmente para nossos povos. Né? Então, por isso, nós temos que mostrar, né, que nós temos força, né, junto. Por exemplo, aqui, nesse momento, nesse movimento, tem vários caciques aqui dando os apoio para os parentes. Então, nós temos força, só que muitas vezes a gente espera dos poder público. Nós respeitamos muito lei, né? Mas ele não respeita. Nós temos lei garantida também dentro do poder público, conhecido, garantido, que quem conquistou foi nossos caciques, que no, nossos mais velhos, pela luta. A gente não ganhou essa conquista, né? A gente firmou com nossa luta. E aí tem reconhecimento dentro do país que nós temos direito, nós temos lei que dá proteção para nossos povos, mas essa lei não está valendo para nós, ela não respeita. E nós temos que sempre respeitar não indígena, lei não indígena. Por isso nós estamos aqui sofrendo sempre. E hoje nós temos que pensar, nós temos que fazer para a gente, para nossos filhos, porque ninguém vai fazer por nós. Então, retomada exatamente foi com esses planos, porque nós temos também plano de vida dos Guarani. Então, nossos planos funcionam muito bem na retomada. Hoje nós temos, antes de a gente entrar na retomada, a gente estava ali no patrão, assim, sabe? Tipo de agricultor. Nós temos que viver a troca, sabe? Muitas famílias lá ficavam trabalhando para o colono, para ter sua ficada. Senão ele não consegue ficar. Então, se a gente continuar assim, ninguém vai dar espaço para a gente estar lá, se instalar, fazer casinha, fazer roça. Ninguém vai fazer isso. Então, nós temos que agir, sabe? Nós agimos, esperamos muito tempo, mas se a gente esperar, a gente nunca vai ter por resto da nossa vida, né? Então, nós temos que sair fazendo por nós. E hoje, graças a isso, nós temos casinha, nós temos plantação, nossas criação de galinha, nós estamos bem, criança brincando, saúde, né? Graças a essa retomada, graças a essa força da família, dos crianças, dos jovens, dos mais velhos. Então, aconteceu isso, né? Hoje, tem muitos parentes, muitos nossos povos, principalmente Guarani, que está na beira da estrada sofrendo, esperando demarcação, esperando de algum órgão, FUNAI, porque FUNAI tem obrigação total para dar apoio para os povos indígenas, mas ele não está cumprindo o papel. Né? Então, tudo isso está acontecendo. E hoje nós temos que caminhar nós. Não é órgão que vai chegar aqui e falar para a gente como nós temos que estar, como nós temos que viver, como nós temos que planejar nossa vida. Porque nós temos isso. Então, eu acho que está começando a perceber o Guarani, principalmente, começando a fazer isso. Né? Porque a gente já tinha isso. A gente já tinha isso nos passados, antes de chegar o não indígena, sabe? E tem muitas coisas que estão acontecendo, coisa que a gente não espera. Nós esperamos que aconteça, que seja respeitado o nosso direito, nossa lei que a gente tem dentro do político, sabe? Mas nosso direito está esquecido. né? Ninguém respeita. Se a gente não reagir, se a gente não começar a sair fazendo as coisas, a gente não vamos conseguir. Então, isso que está acontecendo nesse momento, nós estamos aqui, extremo sul de Porto Alegre, a aldeia já é conhecida há mais de 80 anos. E toda a vida ele esperando demarcação, né? E até hoje, e nunca vai demarcar se a gente não reagir. Hoje nós fomos caminhar para descobrir o território Guarani aqui. Tem área bonita para se instalar ali, fazer casinha, sua roça. Só que o Guarani não ocupou porque estava esperando demarcação. Mas hoje nós não temos mais a esperar. Não vamos entrar mais para dentro do território. E não vamos fazer casa, roça. Se não for isso, ninguém vai fazer isso por nós. Então, nossa luta é muito, muito difícil. Já fazia tempo que é difícil, ficou muito difícil para nós. Só que hoje está pior, muito pior. Nós temos nossos governantes, sim, que negam nossa direita antes de ganhar, já vinha falando que não marcar, não, nunca vai marcar e nunca vai dar mais para os povos indígenas nenhum centímetro de terra para o indígena. E está acontecendo isso. Está acontecendo. Se a gente não reagir, a gente não tem sobrevivência. Sabe? Então, por isso nós estamos aqui, dando força para o cacique, para a família, para as crianças, para as mulheres, para a mãe, tentando realizar o sonho deles. A esperança deles é ter casinha, roça, casa de reza, né? Mas se a gente não fazer por nossa conta, ninguém vai fazer isso por nós. Então, fico muito feliz também, né, pela convite. É difícil, tá? Porque nossa dificuldade, se a gente tentar falar detalhadamente, falar tudo o que está acontecendo, a gente vai levar uma semana para a gente ficar falando sobre isso. Né? Porque tem muitas coisas erradas que estão acontecendo dentro do país, principalmente para os povos indígenas. E muitas vezes a gente fica triste. Não é só triste que a gente passa. Emoção, sofrimento, né? Sempre digo assim, muitas vezes eu tenho vontade de me levantar de manhã, tomar café e chorar o dia todo, né? Por muitas coisas erradas que estão acontecendo para os nossos povos. Isso sem pensar nos passados ainda. Nosso passado foi morto, foi massacrado. Falar um pouquinho sobre abril. Sim. Do dia do povo indígena, do dia índio, que foi. Não é nós que colocamos o dia do índio. Não é nem para comemorar. Porque esse dia foi dia de matança. Para mim, não é dia dos índios, é dia do matança. E também não é nós que colocava esse dia. E também agradeço por nossos povos que sobrou, porque esse dia também sobrou para continuar hoje essas caminhadas, essa cultura, essa luta, essa força. Eu sempre digo assim, eu não quero falar do passado pela matança, porque é muito pesado para nós. Muito, muito, muito pesado. Triste, sabe? Mas esses pesos que a gente carrega, graças a esses pesos também, que nós estamos hoje com força, né, para lutar, para seguir, para mostrar nossa cultura, para mostrar nossas diferenças, né? Que não indígena, principalmente política, a gente fala do não indígena que tem poderoso, que está lá em cima, que está lá sentado, nem conhece direito o modo de viver dia a dia de ninguém, que nunca pisou no mato, que nunca pisou do maiado, assim, sabe? Nunca sentiu terra pura, só ele anda por calçada, por em cima do cimento, sabe? Ele não tem ligação com a terra, por isso ele não tem coração. Então, nós precisamos terra para a gente viver. Muitas vezes, nós usamos também palavra não indígena, língua portuguesa, para tentar explicar. Só que muitas vezes essa língua também cai no outro lugar, cai no lugar errado. Por exemplo, luta. O que é luta? Né? Eu sempre digo assim, eu não quero falar da luta, porque a gente não estamos lutando. Só a gente estamos gritando, falando, explicando, pedindo para ele respeitar. Eu sempre quero descobrir o nome mais leve assim do que falar da luta, né? A gente sabe que luta, tudo é luta, né? Mas tentar descobrir outras palavras, sabe? Para o não indígena sentir que não está ameaçado, sabe? Porque muitas vezes, se a gente falar da luta, ele acha que a gente vai partir por cima dele. Não, nós estamos pedindo, tentando explicar nossa diferença, porque aqui no Brasil não é só os povos indígenas que têm diferenças. Cada povo aqui existe português, alemão, italiano, negro, que tem seu mundo. Cada povo tem seu mundo. Conhecimento, visão, entendimento. E muitas vezes isso não está sendo respeitado de ninguém, não é só os povos indígenas. E muitas vezes eu sempre falo também da igualdade. Muitas vezes a pessoa se engana com isso também. Ninguém vai ser igual como o outro, ninguém. Indígena nunca vai ser igual como negro. Aqui no Brasil existem mais de 300 povos com perto de 300 línguas diferentes. Dia a dia diferente, conhecimento diferente. Nunca vai ser igual. Nós temos que pensar, criar uma decreto, lei, ou seja, alguma coisa criar para respeitar um ao outro, com sua cultura, com sua língua, com sua vivência, né? Com sua, né? Então existe muito mundo do nação. Nós somos nação, nós não somos um grupo dos indígenas. Nós nascemos. Então, quem nasce tem nação. Porque é nascido desse jeito, não foi transformado. Né? Então, sempre estamos aqui mostrando, falando. Né? Hoje em dia, nós estamos se lidando com o mundo, com o universo, com o tempo, com o dia, com as coisas. Né? Eu sempre digo assim, nós sempre fazemos esforço para viver nesse universo que o Juruá nunca faz. Por exemplo, não indígena sabe falar e entender língua Guarani, do Caingangue? Não, ele não entende. Mas Caingangue entende falar, entende falar... Se não indígena falar, ele entende. Ele entende e também ele fala na língua de português. Guarani também. Guarani entende a língua portuguesa e sai falando. Sai escrevendo, lendo e compreendendo. Que nunca o Juruá vai fazer isso. Né? Então, não vou dizer que somos melhor, mas nós entendemos mais do que não os indígenas, porque nós sabemos se lidar com jovens, crianças, sabemos se lidar com o universo, com o mundo, com o tempo, com dias, né? O que vier, o Guarani está preparado. A gente nem precisava falar na língua de português, nem precisava ler, mas hoje em dia nós precisamos falar na língua de vocês para você entender o que que a gente fala, o que que a gente sente. E muitas vezes é difícil, eu sempre digo assim, eu não sei, não quero, na verdade não quero falar na língua português, falando, né, bonito, né? Eu falo porque preciso, grito porque preciso, né? Eu não sei falar direito em português. E não quero nem falar, na verdade. Mas eu preciso falar. Porque querer é uma coisa, precisar é diferente, né? Eu não quero, só que eu preciso. Se eu falar na minha língua, ninguém vai entender. E que nós estamos fazendo dobro do não indígena. Principalmente hoje, por exemplo, nesse momento, estou falando na língua de vocês. Eu tenho que entender essa frase, essas palavras. Cada letra eu tenho que entender na minha língua. Eu tenho que fazer tradução português para Guarani dentro de mim, para eu entender e saber o que estou falando para vocês. Né? E cada vez, cada palavra, cada frase que estou escutando, que eu estou falando, segundo e segundo estou traduzindo Guarani português, é português Guarani. É muito difícil para nós, muito difícil, mas nós estamos conseguindo viver com o mundo, com o universo, com o clima, né? Só assim podemos sobreviver. Ah, só para clarear um pouco, aqui em Vicente Dutra não houve orientação pelo cacique passado, no caso, né? O cacique passado também foi engolido pelo agronegócio, no caso, pelo alguns políticos no município. É, isso trouxe muito prejuízo, hoje traz muito prejuízo. Hoje, se tu vê hoje, eu tenho mais de 30 netos hoje, né? Além dos meus netos em Vicente Dutra, eu tenho mais de 30 netos. A pessoa que é o cacique, o Floriano Jacinto, no caso, que é um dos que começou naquela época, eu também estava já trabalhando no movimento indígena nacional, eu não era cacique. No lugar, eu quero citar isso, e eu que intermediava isso, né, para que não fosse negociado o direito. A demarcação dava mais de 30 mil hectares. Né? Hoje, politicamente, quando os grandes hoteleiros, porque aqui é terra de turismo também, que tem empreendimento dentro dessa demarcação, né, empreendimento se chama de Água dos Pratos, Vicente Dutra, também há o interesse dos políticos. E naquela época, o cacique, eles diziam para o cacique, né, passa aqui, ó. Se tu passar aqui, né, te dou um caro velho. E o cacique achava que estava fazendo certo. Né? Então houve uma negociação assim, interna, né, com o cacique, mas ele não pensou na geração. Ele não pensou na geração. Senão ia pegar até no Alto Uruguai, né? A nossa divisa pega tudo Alto Uruguai até Caiçara, porque hoje a cidade de Caiçara fica dentro de uma terra indígena. Então hoje, com a portaria que temos hoje, ela tem 715 hectares. Que foi, na verdade, que foi os próprios antropólogos entenderam isso. Esse lado, que foi um erro, né? um erro do próprio liderança, que não tinha nada a ver com a vida social do índio. Ele pensou, diz, eu vou pegar Águas do Prado, ele pensou no negócio muito alto, no dinheiro, ele não pensou na vida social da humanidade. Água do Prado dá tantos mil de dinheiro, e o governo vai trazer uma bolsa de dinheiro, vai pagar a indenização, nós vamos tomar conta com meus filhos. Ele pensou no umbigo dele. Então esse cacique, ele negociou o direito da população indígena. E nós trabalhamos em cima do que ele fez, mas conseguimos demarcar ela. Entanto que nós temos um político, quando a gente retomou a fazenda aqui, onde é que eu estou morando, né? Acho que a antropóloga Clementina pode citar um pouco isso. Entanto que nós temos 715, e o Luiz Carlos Rains, tem mais de 1.200 hectares, né? Fora o patrimônio que ele tem nos estados. Né? O Luiz Carlos Sainz, né, um senador, né, e o Alceu Moreira, que é deputado também. Né, os dois são muito fascistas, né, e foi um dos caras que mais votado aqui na nossa região. Né? Então, o que ele dizia? Cuidado com esse cacique aqui. Ó. O dia que ele invadir, o dia que ele se apossar na terra de vocês, vocês se cuidam. Eu garanto, pode matar ele. Ninguém paga por isso, porque ele está invadindo uma propriedade. Além da demarcação. Então, eu fui ameaçado, né, ameaçado de morte por esses deputados. Né? Mas aqui na nossa região, era para sair grande empreendimento, que era para trancar, no caso, Alto Uruguai, para fazer grande barragem. Eu entrei com a ação, ganhei deles. Isso os deputados não falam. Mais de 380 agricultores estavam sendo atingidos pela água. E os nossos animais? E os animais que vivem naquela região? Como é que ficava, né? Acontecendo essa barragem. Foi uma coisa assim, uma coisa de luta mesmo. De os deputados não estar reconhecendo nem enquanto que ia essa barragem, né? Isso, 380 que produz seus pequenos animais, né? E isso ele não falava, mas de nós ele falava. Esses índios têm que sair expulsos, que não é terra deles. Além que estava declarado como terra indígena e demarcada, né? Então, tem esse debate, né? Teve esse debate em Vicente Dutra, né? Isso, né? Mas eu teve muito coragem de enfrentar essa dificuldade, né? Hoje estou... Né, embora que eles me ameaçaram, retomamos um pedaço que é da fazenda, né? Hoje onde é que eu atuo, né? Acho que a Clementina pode citar um pouco isso aí. Vou comentar um pouco a fala do Saci, né? Tem várias coisas aí, eu acho que uma coisa que tu traz assim importante, né? É esse jogo do governo de tentar montar, né, os indígenas contra os pequenos agricultores para eles ficarem em cima, né? É uma coisa que eu sinto que tu tá tentando subverter, né? Compartindo com os pequenos agricultores lá na tua região para tentar criar essa aliança, para enxergar bem quem são os inimigos, né? Que tu também citou com nome e apelido, e isso é muito importante, né? Para todos que lutam, termos bem claro quem são nossos inimigos, né? E às vezes o governo, historicamente no Brasil, ele faz de conta que ele é bom, né? Ele faz de conta que ele vai te dar muita coisa, promessas e tal, e por trás se clava uma faca nas costas. E isso, temos visto isso muito com os povos indígenas também, né? De muitos anos de promessa, de demarcação, enquanto na prática, se não tem uma ação direta de parte dos indígenas, se não sacude as coisas, se não faz tremer a terra para conseguir as coisas, não acontece nada, né? Então, acho que, e isso é importante, porque historicamente é o que tu traz, os caigangues são muito guerreiros. Foi trazido aqui a questão da colonização italiana e alemão. Claro, no final, meados do século XIX, tem se implementa aqui no sul, mas acho que em todo o Brasil também, a política dos aldeamentos. Né? Que é essa política? A ideia de fechar, de encerrar os indígenas num lugar só. E Nonoai era o lugar onde os caigangues, os guarani, todo mundo vai estar encerrado. Só que os caigangues deram guerra. O que acontece? Tiveram que criar mais três outros aldeamentos, porque os Kaingangnoi vão aceitar estarem tudo junto numa só aldeia, em um só aldeamento. Da mesma forma, o SPI, que é o Serviço de Proteção aos Indígenas, aos Índios, né? É o índio. Na verdade, ele se implementa como uma resposta à guerra dos Kaingang, porque os Kaingang não deixavam em paz, né, os fazendeiros que estavam crescendo ali. E tinha guerra, correria, assalto, queimava as casas dos colonos. Era um inferno para esses colonos que estavam chegando, né? Porque, claro, os Kaingang eram muito guerreiros, né? Então se criou uma instância de pacificação dos indígenas para tentar ir por outro viés, né, da colonização, ou seja, vamos tentar amansar os indígenas, pacificar, né, seduzir. E isso, de alguma maneira, talvez funcionou em alguma maneira, não sei se você também pode comentar um pouco sobre isso, sobre tua percepção, né, de como foi implementado, né, essas políticas, como que hoje tu enxerga isso? Tem alguma reprodução, né, dessa dinâmica da dominação entre os indígenas? E como podemos fazer para subverter isso? Não sei se você entendeu, e também estou fazendo perguntas aí, em vez de responder as perguntas, então me desculpe. só para complementar a companheira ali, né, que está fazendo pergunta, Eu citei um pouco, não sei se vocês vão entender, mas que vai chegar um ponto que a gente vai ter que falar. É assim, ó, eu falo diretamente assim, ó, na ferida, né? Por que que a terra é importante para nós? Primeiro nós temos espiritualidade de ter a terra, é que nem nossa mãe. A mãe, quando ela morre, quando você é pequeno, nós vamos morrer, por exemplo, desnutrido, se nós não cuidar da nossa mãe. Essa espiritualidade que nós temos com a terra, ela é nossa mãe. Para nós, a mãe mais rica do mundo é a terra, porque nela você tem sua alimentação saudável. Se você criar mata, nela você tem como sobreviver nela. Tem suas abelhas. Qual é a importância das abelhas? As nossas aves, os nossos pássaros, né? Os nossos galhos são importantes para nós, que nela que tem a vida. A mãe tem tudo. Se nós deixar nossa mãe morrer na mão desses poderosos, que se chama agronegócio, que só querem colocar veneno na nossa mãe, quer matar ela, termina a mamadeira da nossa mãe. Quero dizer isso para vocês, que no momento que tira nossa mãe, todos nós morrerão. Essa espiritualidade, isso, a demarcação, são importantes para a vida, humanidade, vida nossa, e nós estamos defendendo vidas. Então, por isso que a demarcação para nós, o territorialidade para nós é muito importante para a sociedade, para a população indígena. Então, se chama-se uma vida humanidade. É isso, a terra, ela também é uma fonte da vida, né? É, da alimento, da água, como tu traz, isso que proporciona a autonomia, ou seja, tu não ser dependente, né, dos outros, dos grandões, né, dos dominadores, digamos assim, para tu sobreviver, né? Então, ter acesso à terra, ao mel das abelhas, a água limpa, a poder plantar uma roça de feijão, por exemplo, etc. Te evita tu ter que ir a trabalhar lá nos frigoríficos de Chapecó, por exemplo, né? Que é o caso de muitos indígenas, a vender sua força de trabalho por uma mixaria lá, ou serem continuamente explorados nas plantações de cebola, de maçã, de soja, etc. Que nos torna, né, é muito dependente do sistema capitalista, de alguma maneira. Então, essa luta por la terra é importante para recuperar a autonomia, me parece, né? É o que muitos indígenas também têm levantado aqui no sul, mas essas retomadas também acontecem lá na Bahia, acontecem lá no Mato Grosso do Sul, enfim, em vários lugares do país e da América Latina também, né? Chondaro Iquero, Chondaria Iquero. Só para citar, no Brasil hoje, né, o que está contra povos indígenas é o capitalismo, né? Porque eles acham que a mãe terra, eles acham é negócio para eles. Mas eles não estão pensando no futuro da geração, né? Nós pensamos na geração do futuro. Para nós, a nossa mãe, a terra, que é importante, no Mato Grosso do Sul, quem é que está matando a terra lá? É os canaviais, é o agronegócio das canas e também soja, né? Tá, na Amazônia, quem é que está matando a nossa mãe lá em Roda? Os garimpos, né? E os índios que estão no lado do garimpo, eles estão morrendo de doença, mas eles não sabem por que, que eles estão morrendo. Porque a mãe terra está dando doença para eles. Porque eles tiram o mercúrio lá e estão bebendo água contaminada lá. Se vocês pesquisar bem os índios que estão trabalhando nos minérios escondidos, que é ilegal, os filhos deles estão bebendo água contaminada já. E tu vê os índios gordinhos, Não vê. Não tem um indinho gordinho lá. O índio está morrendo aos pouquinhos. Ele, mas não sabe por que estão morrendo. Aqui na nossa região, nossos índios têm as comidas básicas deles. Estão tudo lindo, estão tudo gordinho. Porque eles têm essa vida com a terra. Temos que respeitar essa, né? Mas quem está matando os índios é capitalismo. Se chama-se capitalismo, que é que muitos trabalham com pop, né? Pop, eles alegam, né? Na TV, não sei se vocês acompanham. É, isso é pura mentira. Mas se tu vê hoje onde é que tem envenenamento da terra, eles não conseguem mais tomar água do lago. A água está sendo morta por próprio capitalismo. Então nós estamos matando a nossa mãe, né? Nós estamos matando a vida humanidade que lá vive. Lá tem seus pássaros, tem tudo ainda na Amazônia. Então por isso que esse capitalismo se chama ser o bolsonaristas. Os bolsonaros acham que é importante mexer com a nossa mãe, terminar com a nossa mãe. E nós temos inserido, Dreno, a sociedade está inserida lá, Dreno. E se nós mexer toda aquela mata que tem hoje, nós estaríamos já quase mortos, né? Por isso que a demarcação, a vida social da humanidade são muito importantes, né? Para nós e para o mundo, né? E o ar livre que a gente ouve hoje, né? Nós temos ar puro, ar da natureza, que é importante para nós, né? Porque ela que suspira, ela que dá vida para a sociedade. E nós estamos inseridos lá dentro desse ar puro. Então, só para esclarecer um pouco essa situação aí. Acho muito potente isso, né? Essa ligação. Acho que uma parte razoável das esquerdas, assim, sei lá, considerando inclusive anarquistas e tudo mais, se lá no século XIX a luta era para acabar com a miséria, né, agora a luta é para impedir a destruição mesmo, né, a destruição do planeta, a destruição da natureza, a destruição de tudo, né, e eu acho que é aí que a gente começa a se identificar, tinha que ter se identificado muito antes, claro, mas acho que é aí que a gente começa a se identificar muito com a luta indígena, né, no geral. Eu acho isso muito, muito potente, assim, né? Tem vários pensadores indígenas que falam sobre essa questão do capitalismo, né, acho que o que tá mais recente aí por conta das entrevistas, etc e tal, foi o Ailton Krenak, né. E ele falou lá numa entrevista que o capitalismo é uma máquina de comer mundos, né? O que vocês pensam disso? Você pensa eu acho que citar isso um pouco, acho que tem que falar mesmo. Acho que a gente está aí, né? Enquanto que a gente está vivo, a gente vai ter que clarear essa situação, porque os filhos do capitalismo são todos deputados. Se tu analisar hoje no Congresso Nacional, são filhos de fazendeiros, filhos de canavial, filhos de hortigranjeiros, de soja transgênico, arrozal, filho de mineração, sabe? Quantos deputados, parece que eles têm mais poder, né? Então precisa citar o nome dos boi, no caso. Né? Precisa citar isso em nome da população brasileira. Né? Eu acho que quando eu cito isso, eu me lembro quando minha mãe me criou, quero citar um pouco a minha mãe. Né? Minha mãe, uma época, eu tinha 17 anos, eu estava estudando num colégio particular, porque naquela época não tinha estudo estadual, o governo não tinha compromisso com os estudantes, era um colégio particular. Quem me dava, na minha região, quem me dava estudo, quem me pagava meu estudo era tal de Terezinha Strangler. Ela foi secretária do PT em Brasília. Ela era vereadora aqui em Frederico, na nossa região. E quando eu fiz quinta série, no colégio particular, minha mãe disse, não, tu já começou a falar português, tu já sabe falar um pouco. Está na hora de você deixar do colégio. Você não vai conseguir, ela, né, essa Terezinha ali não vai conseguir te manter dentro da sala de aula. Eu disse por quê, daí ela disse assim, ó, e eu já estava jogando bola. Naquela época, eu quero citar um pouco isso para vocês, como é que foi minha história de vida. E naquela época, eu era, na minha região, nos municípios, eu era um dos melhores índios que jogava muito bem bola. Aí que me apelidaram de Saci. E nessa jornada que eu teve, houve um contrato que veio de Porto Alegre. Naquela época, o time do Grêmio foram me buscar lá em casa, pedir para minha mãe e tal. E a minha mãe disse, não, o dinheiro não é felicidade. A tua vida é muito importante, mais daquilo que eu penso. Um dia, o povo vão olhar como grande líder e você vai começar a trabalhar pelo teu povo. Ela me tira do capitalismo. Eu estava sendo monitorado pelo capitalismo, que era financeiro, muito dinheiro naquela época para mim, né? Mas eu não pensava que ela estava falando para mim. Um dia minha avó me explicou daí, ó. Tu vai ser grande guerreiro, você vai ser grande guerreiro espiritual, espiritualidade. E tudo que você fizer, o mundo vai ficar sabendo. Então, eu quero dizer, nessa minha caminhada, né, dizer para vocês que a minha escola maior que eu teve, minha escola foi a minha mãe. Minha mãe me defendeu. Hoje eu defendo a população indígena. Não só a população indígena, mas também a sociedade, que precisa de uma orientação, né? O pequeno agricultor hoje, não é porque ele está em cima de uma terra indígena que eu tenho que expulsar eles. Alguém colocou eles, que é o próprio governo. O governo brasileiro tem compromisso com eles. Porque ele loteou as terras dos povos indígenas. Quem tem compromisso com eles é o governo brasileiro. Então, por isso que a nossa briga é nessa. E os políticos não estão nem aí. Né? Então, o maior inimigo está no Congresso Nacional, que são os deputados. Então, quero citar isso um pouco. Né? E estou aí. Eu sempre minha lema sempre foi assim, né, que até o último índio, seja que Deus quiser. Mas se Deus permitir, né, quero continuar lutando no muito com diálogo, né, mas se é que tem que precisar pro porrada, a gente vai. Acho que citar isso um pouco para vocês, diante da situação que está aí, né, sejamos muito calmos, sim. Medo que nós se organizar, né? aí a corda você foi, a gente segura até, né, a Clementina me acompanhou aqui nas minhas mobilizações, quando a gente retomou a terra aqui do fazendeiro, retomou onde é que eu hoje eu moro, né, não foi fácil, nós estávamos mais de com 300 indígenas, né, me monitorando, e nós começamos a né, conseguir se apossar em cima, porque nessa fazenda já estava sendo, na verdade, já tinha demarcado, né? Mas graças a Deus estou em cima, estou produzindo, né? Produzindo para meus filhos, para meus netos. Então estou cuidando da minha mãe, que é a demarcação, que é a terra, para nós é nossa mãe. Né? Não é de achar, porque ele está falando a verdade. Porque se não existisse isso, o mundo estava do mesmo jeito. Por exemplo, economia social está acabando com a natureza. E muitas vezes também a gente fala, né, sempre fala assim, por exemplo, nossa plantação, né, para próprio consumo, né? Mas para o Juruá é tudo recurso em dinheiro, não é recurso para vida. Porque sempre nossa luta é para manter natureza. Natureza, para manter nossa natureza em pé, como ela está. Sabe? Se não existisse isso do capital, do capitalismo, o mundo estava no mesmo jeito. Esse que está acabando com o mundo, com água, com terra, com ar. Quem tem culpa é isso. Essa ferramenta para termínio, né? Isso já a gente conversou muito tempo, né? E sempre a gente tocava, né? Principalmente o Saci tocava desses pontos, né? E tudo culpa que tem hoje em dia, desde o primeiro momento, capitalismo. Porque ele pensa estragar, na verdade ele está fazendo, não é pensar. Ele está estragando a natureza para a economia, para levar para a cidade, sabe? Hoje, por exemplo, tudo é recurso que era natural, hoje é recurso social, né? Água está sendo vendida, muitas coisas estão sendo vendidas, que foi roubado pelo povo, né? O Brasil, principalmente, já está sendo vendido para outro país. Muitas coisas estão sendo vendidas, né? Ideia, por exemplo, ideia do Estado. Privatização. O Estado não tem autoridade para vender uma área, porque não é ele o dono, não é ele que criou esse espaço para vender. Mas como o Juruá se adona, ele acha que tendo papel, esse pedaço de papel, ele acha que é dono. E nunca será. Nunca foi e nunca será. Né? Então, sem natureza, sem terra, ninguém vive. Nós somos parte da natureza. Eu não sou o dono desse Brasil. Eu não sou o dono dessa terra, porque não fui eu que criei essa terra. Eu sou parte deles. O humano é parte dela, porque muitas vezes a natureza precisa calor humano também para sobreviver. Mas não estragar. Por exemplo, preservação de natureza. Tem muito Juruá lei para preservação. Mas ele não está preservando, está castigando. Por quê? Porque ele proíbe a pessoa entrar na área. Eu falo sempre assim, não é preservação. Nós temos, nossa visão é viver com a natureza. Porque um vive com um ao outro. Natureza vive com calor humano, humano vive com natureza. Porque natureza que está filtrando todas as coisas mal que estão acontecendo no país e no mundo. Sempre, sempre limpando ar, sempre limpando vento, sempre limpando muitas coisas. se não existir mais a natureza, ninguém mais sobrevive. Ninguém. Eu sempre digo assim, o Jurá nunca vai entender. O Jurá nunca sabe e nunca vai saber por que que nosso povo existe aqui no país, principalmente na América Latina. Porque nós estamos mantendo nosso mundo para a humanidade. Nossa luta pra, não é para mim, não é para minha família, é para a humanidade. Nossa luta, luta do povo indígena é para a humanidade. Mas Jurá nunca entende, nunca vai entender. Sempre digo assim, falando um pouco do Bolsonaro. Por exemplo, ele tem um projeto para acabar com os povos. Mas, enquanto isso, nossos povos, nosso mais velho, nossas crianças estão lutando por ele também, para sobreviver. Por família dele. Né? Isso também é um outro triste que a gente tem. Porque nós estamos salvando aquele que tem ódio por povo, né? Aquele que não gosta. Mas graças a Deus, nação Guarani é mais coração bom que existe no, de todos os povos. E essa bondade que a gente tem está mantendo nossa sobrevivência aqui no país e do mundo. Se não existisse essa economia, a gente estava feliz da vida, né? Mas infelizmente, né? Infelizmente, o Jurá criou muitas coisas para estragar a natureza, para estragar a vida, para estragar o caminho que a gente tem. Quando eu falo da gente, não estou falando por meu povo, da humanidade. Estou falando da humanidade. Não sei se estou respondendo bem, mas... Não, tá ótimo, tá ótimo, André. Muito, muito grata pelas tuas palavras. E daí a gente vê também, né, essa importância das alianças nas retomadas, né? Justamente também as retomadas são um espaço de luta conjunta, né? De aliança, né? Ah, ótimo. Clê, quer falar alguma coisa? É, sim, um pouquinho. É, com essa fala do Ailton Krenak, né, me veio na cabeça algumas imagens. Né? É, primeiro, a imagem da lama, né, da vale, caindo lá, destruindo os rios, né, o Rio Doce e o Rio Paropeba, que me veio essa imagem, né, de como o capitalismo está comendo literalmente, né, aquela história daqueles povos que estavam, né, vivendo desse rio, né, no caso Pataxó para o Rio Paropeba e os Krenak, né, para o Rio Doce, né, e quantos mundos aí foram engolidos, né, pelo capitalismo, literalmente. É, isso é muito, muito visual, né, de ver aí agora, hoje em dia, essas populações estão despossuídas, né, desse rio com qual que era um ancestral para eles. Então, acho que é importante dimensionar isso. O que significa, né, na vida cotidiana dessas pessoas perderem, né, um ancestral e também a fonte de vida do cotidiano deles. Né? Isso é muito potente. Outra imagem que me veio é indo daqui, por exemplo, de Porto Alegre, até atravessando o Rio Grande do Sul e subindo lá, até passando pelo Paraná, até Mato Grosso, e ver só plantação de soja na volta do caminho. Né? E entender que isso é capitalismo também, destruindo mata, árvore, vida, etc. E quantas vidas, quantos mundos não foram também destruídos aí. E sabendo, né, de que para muitos povos indígenas destruir uma árvore é como para a cultura ocidental, sei lá, destruir um arquivo histórico. É, então, numa árvore, numa araucária, tem uma relação com o povo muito mais, não sei, potente, importante, material também, do que a gente pode dimensionar. Eu me lembro nas retomadas Kaigang que eu fui, tirar uma casca de uma árvore era um remédio, né? Eu acho que muitas vocês estão já familiarizados com isso, mas aí se tu tira essa árvore, tu acaba com o remédio, com a medicina da pessoa. Então, tu acaba com a vida da pessoa. Então, essas plantações de soja, elas são um genocídio acontecendo hoje em dia, né? E, enfim, é isso que me remite, né? E, bom, também veio pensando numa outra dimensão, talvez mais dos movimentos sociais, de quando se fala em comer, o capitalismo comendo o mundo, né? E como o capitalismo tem essa capacidade, né, de se apropriar das lutas parciais, né? Vamos dizer, uma luta... pro veganismo, na luta pro feminismo, e tornarmos um contra os outros em vez de tecermos uma aliança grande, né? E eu acho que isso é sempre muito importante prestarmos atenção, né, nessa jogada dos agentes do capitalismo, onde eles se posicionam para tentar nos dividir e nos enxergarmos como inimigos em vez de como potentes aliados, né? E eu acho que os Kaigang têm muito para nos ensinar isso, porque do que vi, eles sabem muito bem tecer essas alianças entre os povos, né? Talvez você se queira complementar, mas assim, de forma resumida, é um pouco isso. Eu acho que também essa ideia de comer o mundo, para finalizar, né, tem um pouco sua característica histórica, né, de como, historicamente, o capitalismo, junto com o colonialismo, né, que fazem parte de uma mesma estrutura, veio se infiltrando nas nossas subjetividades, né? E como os dominadores acabam se enxergando como dominadores, né? Como patrão, e como os dominados, os que tentaram dominar, acabam também se enxergando com os olhos dos dominadores, né? E isso se dá muito nas relações de trabalho, hoje em dia. E, por exemplo, eu acompanhei, né, os indígenas nas plantações de cebolas, e tinha uma certa naturalização, né, do papel do patrão. Ou seja, o patrão era certo o que estava fazendo, porque ele era o patrão. E eu acho que é importante ver como isso também é produto, né, do capitalismo comendo o mundo, se infiltrando na nossa própria maneira de nos ver no mundo, né? Bom, aí tem autores que falam sobre isso desde um ponto de vista mais acadêmico. Tem o Frantz Fanon, o próprio Aníbal Quijano, enfim, daria para desenvolver, mas isso é importante para tentarmos romper, né, com essa estrutura de dominação que ainda hoje se reconfigura de maneira muito esperta para tentar que nós fiquemos sendo dominados, né? Não sei se ficou claro mais ou menos, mas é isso que eu queria falar. Saci, você quer complementar? Eu acho que para nós romper isso, né? Romper isso, nós ser mais companheirismo, independente da sua fala, né, suas marcas, suas pessoas, né? Eu sempre citei isso, né? Quando só vai mudar esse pensamento positivo, né? Só vai mudar quando nós mudar a cabeça de alguns políticos que olham um pouco para a sociedade, né? Eu acho que cita isso um pouco, porque hoje, se tu vê a realidade dentro do Congresso Nacional hoje, ninguém respeita mais aquilo que quer viver, que é um pequeno produtor, né, que quer sobreviver na terra. Eles não respeitam os pequenos. Eles colocam os pequenos contra o pequeno, né? Acho que citar isso um pouco. Por exemplo, tem agro cebola, né? Que o patrão, o que ele faz? O patrão mesmo, ele coloca um pequeno para poder manejar outros pequenos. São manobra política interna dentro de colheitas, no caso. E de, também plantação de... Né, são explorados os peões, né? Só para citar um pouco, vem lá de trás um pouco, que dentro do agronegócio indígena, no tempo do SPI, quando os índios foram colonizados, os índios também eram inseridos dentro do panelão, que é do SPI, eles comiam só num panelão. E os índios eram trabalhados como escravos. E os próprios, o próprio ditador, no caso, que nem nós temos o Bolsonaro hoje, que é outro ditador, né? De alguma forma é ditador, porque pelo que a gente tem acompanhado, a palavra, a conversa idiota dele, que na nossa época do ditador, que era o CPI, o SPI, eles criavam outros caciques, além do cacique, tinha outros caciques que manejavam os índios. Né? Era surada açoiteira hoje, naquela época. Se o índio não quer trabalhar, ele era preso num buraco de terra e cobrido com madeira em cima. Então era muito ditador naquela época. Aí, além disso, de comer mal no panelão, era de comer mal, né? Eles tinham família para sobreviver. Quem não trabalhava era surado pelos próprios índios. Assim foi com os negros. Assim foi com o alemão, com várias pessoas. Isso a gente não queria que voltasse mais, né? E, nesse contexto capitalista, está voltando a ditadura. Né? Pode, eu acho que a Clementina acompanhou um pouco a questão da cebola, né? Eu acho que citar isso um pouco, que alguns índios, né, que também são usados para manobra de ganhar recurso a mais, e os pobres que mais humildes são explorados por essa cambada de alguns indivíduos, no caso, né? Então está acontecendo já, né? Então a gente é contra esse capitalismo dessa forma. O capitalismo do passado, do presente, hoje, no caso, estamos passando a mesma dificuldade do SPI, né? Se chama assim, por exemplo, aqui Vicente Dutra. Onde é que meus pais foram intocados? Saíram todos dessa floresta aqui da nossa região. Foi tudo para Nonuai. Ou para Tenê Portela, ou para Ronda Alta. Ou para Cacique Doble. Foi unificado as terras indígenas, colonizado. Então se chamava SPI naquela época. Então estão tentando fazer isso. E daí como é que fica? Como é que fica povos indígenas, né? Porque eles estão de olho nas nossas hidrominério. Estão de olho na nossa água, estão de olho nas nossas madeiras, as cascas, os remédios. Né? Hoje, se eu estou feliz, hoje, graças a Deus, o coronavírus, né, veio do capitalismo. De tão ganância que nós estamos hoje no país, nós estamos criando uma doença maligna, nós, população brasileira de capitalismo, está trazendo doença para a sociedade. Eu sempre citei isso, quero citar isso no ar, se nós não cuidar da nossa planeta, a planeta, que é a nossa mãe, ela vai dar foco, hídrido de envenenamento para nações, nem o médico não vai perceber mais, né? Nem o hospital não vão poder mais vencer essas doenças se nós não cuidar da nossa mãe terra. Quero citar isso no ar para vocês, que eu tenho essa espiritualidade, porque ainda eu consegui sobreviver desse coronavírus, porque eu tenho meus remédios, que é nosso raiz, isso que a antropóloga passou um pouco, que é uma simples madeira deixar você feliz, com água bem, bem ajeitada, né? Estou tomando esses raízes. Então, a mata hoje tem grande número de remédios que ninguém sabe ainda, é só nós sabemos. Inclusive, estou dando esses remédios até para outras pessoas que me conhecem, que têm segredo comigo, espiritualidade. Né? Então, quero dizer, nessa manhã, né, citar isso um pouco para vocês aí. Fica, né, muito evidente a importância das retomadas como o papel de autonomia, né, que tem nas retomadas, né, nessa ideia de poder viver uma vida mais livre dessa pressão e dessa ganância do capitalismo, né? Então, acho que as retomadas têm esse papel, né? E dessas alianças, né, que se fazem para construir uma retomada que precisa de muitas alianças, muita para essa luta, né? Alianças que vão, que não só com outras lideranças e outros povos indígenas, mas também com alguns brancos e também com outros espíritos e com outros seres que habitam, né, os lugares. Então, acho que fica muito, é muito forte isso, né, de como as retomadas são um caminho para a autonomia dos povos indígenas, né? Não, acho que só... só vai dar autonomia para as lideranças e espiritualidade dos povos indígenas quando deixar nós livres na demarcação dos povos indígenas no país. Deixar os índios trabalhar com uma autonomia e ter uma política pública, uma política para que facilite o trabalho, né, de enriquecer mais onde é que a terra é demarcada. Eu quero dizer para vocês que a gente conseguiu plantar mais de 300 pés de araucária aqui em Vicente Dutra, né, em cima de uma área que a gente tinha como terra, e numa noite o fazendeiro cortou mais de quase toda, né, araucária, que a araucária hoje, para mim, ela tem vida de alimentação saudável. Eu não preciso comprar minha farinha, mas que ela tem a importância, a vida. Eu penso muito no futuro da minha geração. Daqui 100 anos, como é que meu povo indígena vai sobreviver se nós não pensar na geração desse futuro? Principalmente quando se fala de alimento. E a araucária, para nós, é que a mãe dá para nós, a terra dá para nós. Então, por isso que foi muito importante nós ter inserido a araucária em cima, né? Tem alguns pés que já estão grandes, né? Mas eu penso no futuro. Porque se nós tivermos autonomia, essa política, conversado com a população indígena, aí que vai dar certo. Agora, se vem o governo de cima para baixo dizer para nós que nós temos que trabalhar nisso, ele estaria mentindo para nós. Porque quem sabe da situação da nossa terra, que ela pode dar a vida social para nós e para a sociedade que vive em roda nessa área, que vão ser beneficiadas. Então, não precisa discutir o projeto de cima para baixo. Tem que sair das bases essa política. É discutir junto com a população indígena. Mas para isso tem que ter, né, tem que ter um político que ouve a população. A partir daí, sim, é uma política saudável, uma política que olha para a sociedade. Aí, sim, eu vou dizer, não, nós temos políticos, sim, que tem defende nós. Mas até o momento, quando me citei como grande liderança, não teve isso. Nós tivemos muita coragem de enfrentar essa dificuldade pelas demarcações, né? Várias demarcações, saiu a Serrinha. Serrinha não está homologado, mas tem índio em cima. Nonoaizão, Votoro, né? Ventara, hoje tem Forquilha. Todas as terras indígenas que a gente reconhece, que ajudou a construir, né? Está sendo engolido pelo agronegócio, que é capitalismo. Então, isso me traz muito prejuízo total para aquela região, velho. Cada região eu tenho minha história. E cada região é minha responsabilidade de citar isso. Né? Que bom que nós conseguimos avançar. Mas nos últimos anos não está fácil com esses novos políticos que não sabem de nada, estão lá atrás da mesa, enquanto que tem problema para resolver em cada estado. Citar isso um pouco para você. Hey, plebe, quer fazer algum comentário mais? Não, eu acho que essa questão das retomadas é muito fundamental para a gente expandir e criar alianças, né? Isso é realmente muito, muito importante, como o Saci falou, como o Clementino falou. Acho que cada vez mais é importante a gente pensar em formar grandes alianças para a produção de autonomia, né? Clê, não sei se quer falar mais alguma coisa, mas finalizar. Não, apenas agradecer, né, pelo convite, muito, muito bom conversar com vocês e com o Ceci sempre, né? É engraçado, o Ceci está trazendo, né, essa questão da política de baixo para cima, né? E eu vejo, né, que, na verdade, o que estão fazendo é vocês estão fazendo, criando sua autonomia, né? Também, sim, eu não vejo muito políticos, né, que estão, digamos, ajudando vocês, não sei o Ceci, que acha, mas eu acho que tem potencialidade nessas redes de apoio entre as pessoas que estão lutando nos territórios, e acho muito mais saudável, muito mais potente esse tipo de aliança, né? Que conversas, às vezes, infrutíferas com os políticos de cima, né? No meu ideal, né, não teria nem mais políticos de cima, né? Teria as bases construindo sua autonomia, recuperando suas vidas e protegendo, defendendo a natureza também, né? Reflorestando, né, a vida, de alguma maneira. Mas isso vamos conversando e construindo na prática, né? Que na conversa, às vezes, não adianta muito. Mas, enfim, agradeço mais uma vez pelo convite e deixo um abraço aí para todos muito forte. Ceci, você quer falar mais alguma coisa? Adicionar? Meu bom dia, né? Eu acho que nesta manhã foi grande importância a nossa fala. Eu acho que quero citar para a Clementina, para os companheirados. Aqui, Vicente Dutra foi na base da nossa política indígena, né? Com vários povos, várias lideranças. Quilombolas, a Clementina e demais companheirada, não dependemos da política, nós nunca dependemos da política. Se não é nós não se aliar junto com as civilizações que temos, do jeito nosso, do jeito de vida, apoiar, independente do que nós estamos, independente de onde é que nós estamos, independente se você está na casa luxo, desde que tem essa consciência hoje, né, que é a nossa mata ainda, que ela dá vento, né? Vento sopra para lá, sopra para cá, é uma vida. Tira você do né? Hoje tu sopra, tu tem um ar livre, no caso, né? Então, eu acho que Vicente Dutra hoje tem grande liderança, companheiro, nesse sentido territorialidade, né, no caso, né, nós defendemos o nosso território dos Guarani, povo Charrua, né, quando discute a situação da saúde do povo indígena, discute saúde do Guarani, como é que está lá nos Guarani hoje, né, como é que está lá na Charrua, né, isso eu faço hoje porque eu coordeno o estado inteiro, né, colocando a situação, como é que está hoje na terra da Charrua, como é que está na terra do Guarani, como é que está na terra dos quilombolas, né? Isso eu sempre citei, né? E é discutido nossos problemas, né? E hoje, 88, está claro para nós, né? Então, trabalhar em cima dos direitos que a gente tem, né? Por isso que nossa organização aqui em Vicente foi muito grande. E eu acho que quero, assim, dizer para a Clementina, está de parabéns. Hoje, onde é que eu moro, ela construiu com nós. Ela tinha um companheiro aí, né? A gente arrebentou a fazenda, né? Porque estava tudo socado com arame. E nós arrebentamos, viemos para cima, colocamos nossos baracos. Né, fomos construindo e hoje onde é que nós estamos. Então a gente fez uma nossa política, né? É isso, Ceci. Se nós não dependesse disso, se nós não dependesse disso, nós não estaria aqui hoje. Então acho que agradecer um pouco, companheirada. Meu bom dia a todos. Fico com Deus. Tudo de máscara, vamos se cuidar. Estamos felizes. Meu bom dia aí. Muito bom. A gente que agradece. Dancer, eu não sei se tu quer fazer a parte de indicações, alguma coisa assim. Pode fazer. Tá. Normalmente, a gente pede para os convidados, eu não sei se vai ser o caso, mas normalmente a gente pede para dar alguma indicação de filme, música, leitura, qualquer coisa que ajude o pessoal que está ouvindo a entender um pouco melhor o contexto, a situação, né? Eu tenho algumas indicações, por exemplo, de uns documentários, algumas coisas assim. Então, se vocês quiserem dar alguma indicação de alguma coisa para quem está ouvindo poder entender mais, né? Ler, estudar, sei lá, acho que pode ser uma boa. Então, Saci, eu não sei se você tem alguma indicação para dar, algum filme, alguma música, alguma coisa, algum livro, um texto. Eu, antes de terminar, né, eu quero fazer na minha língua um cântico, acho que serve isso. Com certeza. Para animar a população, né? Eu quero dizer, tanto para a população indígena, tanto para os companheirada, né? Se nós estamos aliados, é sinal de bom caminho. E esse caminho, né, se nós se abraçar e dar as mãos um para o outro, o mundo será mais fácil de nós construir junto. O mundo veja nós como mãe. O mundo tem que ver a terra é que nem nossa mãe. Nela tem vários filhos. E esses filhos somos nós. Filho indígena, filha de não indígena. E nós, dando esse encaminhamento, nós vamos construir. E essa construção é nossa. E quero dizer, né? Angoru, angoru, tieve morrete, antibre muntan mahete, tirunyoyo, antibre muntan mahete, antibre muntan mahete, tirunyoyo. Bom dia a todos. Fantástico, não sei nem o que eu indico agora a partir disso. Muito grata por esse cântico, isso assim. Bom, então eu vou indicar o filme A Última Floresta, que estreou agora dia 18 de abril no Festival É Tudo Verdade, que é um filme que é dirigido pelo cineasta Luiz Bolognese, mas que o roteiro foi escrito em parceria com o xamã Davi Copenal e Yanomami, né? E é mais uma das tantas tentativas do Yanomami, do Davi Yanomami, de tentar alertar o branco sobre os perigos da, né, dessa, de continuar sendo o povo da mercadoria, mas parece que o branco não tem muita capacidade de escutar, nós brancos, né, não tem muita capacidade de escutar e de entender. Não, então, eu tenho algumas dicas, na verdade poucas, né? Mas tem um livro de uma colega antropóloga lá que estudou, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o livro dela chama-se O Retorno à Terra, as Retomadas na Aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, né? Daniela Fernandes Alarcón, né? Um livro sobre as retomadas Tupinambá, que eu acho muito bom. Depois, claro, tem os trabalhos dos intelectuais indígenas também, né? Do próprio Eloy Terena, do Felipe Tucha, do Tonico Benítez, que já citei, que são muito interessantes para entender esses processos, né? Desde os próprios indígenas falando sobre essas retomadas, né? E sobre essa questão mais das alianças entre povos, entre território, né? Eu acho que já vocês entrevistaram algumas pessoas da Teia dos Povos, mas tem o livro que saiu recentemente, né? Porteira e Território, do mestre Joelson e o Erasto Felício, que acho que é uma boa dica também para todo mundo ler, né? E de música também dou dica. Tem a do Daniel Viglietti, né? A Desalambrar, que acho que podia ser interessante, que é legal, né? Que já o Saci também falou dos arames, né? Que se tiveram que ser cortadas para recuperar a terra e a autonomia. Então, acho essas duas dicas bem, bem boas. O Fagulha Podcast é uma produção do Coletivo Planete e é distribuído sob uma licença feminista de produção por pares. Nosso site é fagulhacast.noblogs.org. Você pode nos enviar um e-mail em fagulhacast@autoproduzione.net e nos encontrar no Mastodon @fagulhacast, a instância é anarquismo.space, e no Twitter @fagulhap. Paz entre nós, guerra ao Senhor. Piglietti, pueblo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Me pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, a desalambrar, que tierra es nuestra, tuya, la que de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien quien no quiero oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que tierra es nuestra, tuya, de aquel, de Pedro y María.